Namastê, queridos e queridas ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, que sempre está aqui com vocês de segunda a sexta-feira, quando possível ao vivo, quando não aqui com gravações dos nossos programas anteriores, mas sempre trazendo um tema interessante e sempre aprofundado, continuado aqui para nós estudarmos. Sempre agradecendo a sua audiência, daqueles que nos acompanham ao vivo, também aqueles que nos acompanham nas gravações, no nosso canal de vídeo da Ustream. Você que está aí sintonizado na rádio também pode nos ver. Clique aqui para nos ver aqui com imagens também. E também aqueles que estão nos acompanhando em gravações aí que serão distribuídas depois. Principalmente no site da loja esotérica virtual. A Levir, que com seus associados trazem para vocês aqui o trabalho da loja esotérica virtual e do nosso programa Lux Esotérica, a serviço da espiritualidade dos nossos irmãos e irmãs. E vamos dar prosseguimento hoje, ouvintes, ao nosso estudo do livro O Sistema Solar. É a temática que nós estamos aqui abordando. Já cruzamos a última curva, estamos indo para a reta final aqui dos nossos estudos sobre o livro Sistema Solar. E no dia de hoje estamos chegando aqui num tópico interessantíssimo. Estamos chegando ao 35º capítulo do livro e vamos começar a falar da quarta grande civilização desse nosso planeta na quarta ronda, que foi a Atlântida, falando das suas sub-raças, dos momentos evolutivos que aconteceram em Atlântida. E então, ouvintes, recomendamos a vocês sempre também acompanhar aí, se vocês encontrarem para adquirir o livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, provavelmente no site www.estantevirtualtudojunto.com.br. Vocês devem encontrá-lo para vocês poderem se aprofundar mais aqui nesse nosso estudo. Então, o livro O Sistema Solar, aqui no seu 35º capítulo, começa falando da primeira sub-raça Atlante, a Ramoal. E o livro menciona: dispomos de grande quantidade de informações relativas à quarta grande civilização, a raça raiz da Atlântida. Para as nossas finalidades, o livro clássico sobre esse assunto é o História da Atlântida e a Perdida Lemúria, Lost Lemuria, de autoria de William Scott Elliot. O livro contém igualmente quatro mapas que abrangem mais ou menos os seguintes períodos. E aí nós vamos ter uma oportunidade de apreciar exatamente como se distribuía a Atlântida sobre o nosso planeta. Então, esse mapa nós vamos ver aqui, de cerca de 1 milhão de anos atrás. E, obviamente, que como pano de fundo, nós ainda temos os continentes atuais, muitos que nem sequer tinham essa conformação. E aqueles que estão nos assistindo, em vermelho nós temos a faixa de terra que constituiu então as terras que constituíam a superfície do planeta na época da Atlântida. Então, esse primeiro mapa é exatamente o mapa que demonstra a Atlântida de 1 milhão há 800 mil anos atrás. E os outros nos mostram a Atlântida de 800 mil há 200 mil anos atrás, o outro de 200 mil a 80 mil anos e o último de 80 mil até 9.564 anos antes de Cristo. Então, durante o período deste primeiro mapa que nós estamos acompanhando, a Atlântida se estendia de uns poucos graus a leste da Islândia até mais ou menos o sítio ocupado pela nossa querida cidade do Rio de Janeiro, que é nominalmente aqui mencionada nesse livro. Então podemos ver aqui com zoom que o sul do continente de Atlântida terminava exatamente nas imediações aqui da cidade do estado do Rio de Janeiro. Se estendia também para dentro do Brasil, em grande parte da América do Sul, na sua região central, e pegava quase que toda a região norte da América do Sul. Então se estendia desde a Islândia lá em cima até o Rio de Janeiro na sua parte mais austral. Abrangia também o Texas, o Golfo do México, os estados meridionais e orientais da América, também o Labrador. E o setor que vai dali, desde as Américas até a Irlanda e a Escócia, isso já na Europa, e uma pequena parte do norte da Inglaterra. Estendia-se também do Brasil à costa do Ouro Africana, se estendendo por aquela área que hoje está tomada pelo oceano, que leva exatamente o nome do continente, o Oceano Atlântico. E o período do segundo mapa que nós vamos apreciar aqui, que mostra a Atlântida justamente na época da sua maior catástrofe, né? Há cerca de 800 mil anos atrás, é da época chamada Miocena. Grande parte do norte do continente estava submersa e o resto muito dividido. Então começou um processo de fragmentação do continente Atlântico. Um abismo separava o crescente continente americano do resto da Atlântida. Desde mais ou menos 50 graus de latitude norte até uns poucos graus ao sul do Equador. Também ocorreram consideráveis afundamentos e elevações em outras partes do mundo. As Ilhas Britânicas, por exemplo, faziam parte da imensa ilha que abraçava a Península Escandinava. O norte da França e todos os mares intervenientes e alguns mares circundantes. O período do terceiro mapa, que abrange de 200 mil até 80 mil anos atrás, esse terceiro mapa mostra então a superfície da Terra depois da segunda grande catástrofe, pois a primeira foi exatamente há 800 mil anos atrás, na famosa Sexta-feira Negra, onde começaram abalos, terremotos e maremotos que realmente fraturaram totalmente a Atlântida, que acabou tendo essa conformação que nós estamos vendo em duas grandes ilhas, né? Há cerca de 200 mil anos atrás, uma segunda grande catástrofe se abateu então sobre as duas ilhas que sobraram de Atlântida. A Ilha do Norte, né, que era chamada Ruta, e uma mais abaixo, meridional, chamada de Daitia. As futuras Américas do Norte e do Sul estavam separadas uma da outra, e o Egito totalmente submerso nessa época de 200 mil anos atrás. E a ilha escandinava ligava-se à futura Europa. O período do quarto mapa, que é o mais recente, que mostra a Terra quase como ela era, como ela é hoje, é de cerca de 80 mil anos atrás. E também mostra, então, a superfície da Terra depois da estupenda convulsão que teve lugar no ano de 72.025 antes de Cristo. E nesta grande catástrofe, a ilha de Daitia, a ilha mais ao sul, desapareceu quase de todo. E a grande ilha ao norte, a ilha de Ruta, viu-se reduzida à ilha relativamente pequena de Poseidones, mais ou menos no centro do Oceano Atlântico. E é muito interessante que, mesmo nos dias atuais, onde essas porções de terra não se encontram mais naquelas posições, mas as correntes marítimas ainda circundam como se fosse circundando a ilha que sobrou, a ilha de Atlântida, a última das ilhas de Poseidones que estavam ao norte. E isso é interessante porque provavelmente ficaram correntes magnéticas que impedem as águas de atravessar desde a Europa até as Américas e das Américas até a Europa de maneira reta. As águas sempre vão contornando, como se estivessem contornando a grande ilha que estava lá quase que na sua íntegra 72 mil anos atrás. Então a superfície terrestre era aproximadamente igual à de hoje, conquanto as ilhas britânicas ainda estivessem unidas à Europa, o Mar Báltico não existisse e o deserto do Saara fosse, naquela época, um grande oceano. E o Egito totalmente submerso. E finalmente, há cerca de 9.564 anos antes de Cristo, a ilha restante, chamada Poseidones, afinal submergiu. E essa última catástrofe é aquela que se menciona classicamente nos escritos de Platão e também nos grandes épicos religiosos que se encontra no Oriente Médio, na Índia e as próprias escrituras judaicas e egípcias também relatam essa grande catástrofe final, que as datações variam, mas acrescentando-se mais 2 mil anos, né, 2.011 anos, a esses 9.564 anos mencionados aqui no livro, nós vamos chegar mais ou menos aos 11 mil anos que se diz terem decorrido desde a época do afundamento da última porção de Atlântida até o nosso tempo. Então, o manuscrito troano, que parece ter sido escrito há cerca de 3.500 anos atrás, escrito entre os maias do Yucatán, dá a seguinte descrição do afundamento da ilha de Poseidones, na tradução de Le Plongeon. Então, abre aspas aqui, um documento maia muito interessante, que diz: no ano 6 Khan, no 11º Muluk do mês Zak, ocorreram terremotos terríveis que continuaram ininterruptos até o 13º Shuen. A região das colinas de lodo, a terra de Mu, foi sacrificada, erguida por duas vezes, desapareceu de inopino durante a noite, enquanto a bacia era continuamente sacudida por forças vulcânicas, que, aprisionadas, fizeram a terra afundar e erguer-se por diversas vezes e em vários lugares. Por fim, a superfície cedeu e 10 países foram despedaçados e dispersos. Incapazes de resistir à força das convulsões, afundaram todas essas terras com seus 64 milhões de habitantes. Há 8.060 anos antes de ser escrito esse livro. É um documento interessantíssimo que fala do afundamento da última das ilhas de Atlântida, a ilha de Poseidones, bem no meio do Oceano Atlântico. E além das 4 grandes catástrofes mencionadas, houve muitas outras de menores proporções. Cada um dos reis e sacerdotes iniciados que obedeciam à boa lei, inteirados de antemão das calamidades iminentes, converteram-se num centro de advertência profética e, finalmente, líder de um grupo de colonos. Então, durante esse período de Atlântida, se seguiram 7 grandes momentos, 7 grandes sub-raças, chamadas a primeira Ramoal, a segunda Tlavatli, a terceira a Tolteca, a quarta a Turaniana, a quinta os Semitas originais, a sexta chamada Acadiana e a sétima sub-raça da Atlântida chamada de Mongólica. Com exceção das duas primeiras, a Ramoal e a Tlavatli, com exceção das duas primeiras, os nomes são os dados pelos etnólogos aos vestígios dessas sub-raças ou partes delas que eles encontraram. As duas primeiras receberam os nomes que elas davam a si mesmas. E aí nós podemos passar a considerar sobre a primeira das sub-raças Atlantes e o começo, então, da civilização Atlante, que obviamente começou a partir do trabalho que foi feito com os Lemurianos, ou seja, o ponto de partida do trabalho dos mestres que haviam de modelar então um novo tipo humano era a partir desse ser que para nós ainda é muito tosco, que eram os Lemurianos. Então se diz aqui no livro, citando o livro Homem, de onde como veio e para onde vai. Sanat Kumara, o grande chefe da hierarquia, começou quase imediatamente após a sua chegada a tomar providências para a fundação da quarta raça raiz. Por consequência, o Manu da quarta raça escolheu então os corpos que eram menores, mais densos e melhores entre os Lemurianos. E aqui o próprio livro indaga se teria sido da quarta sub-raça dos Lemurianos, na ocasião em que estavam sob a orientação dos reis iniciados, e fez com que almas adequadas encarnassem nos corpos por ele escolhidos. Parece que surgiram muitas dificuldades e segregaram-se as tribos. Seus membros, os lêmures que foram escolhidos, realizaram casamentos endógamos por longos períodos, casando-se assim apenas entre eles mesmos. E os melhores foram selecionados e emparelhados com os melhores de outro grupo segregado. O Manu e seus discípulos também encarnaram no intuito de aprimorar o tipo físico. Cumpre não esquecer que muitos iniciados e seus discípulos, procedentes do Nirvana intercatenário, onde as almas ficam aguardando a transferência, né, das cadeias planetárias e principalmente a transferência entre a cadeia lunar e a cadeia terrestre. Então, esses iniciados e seus discípulos, tendo encarnado na sexta sub-raça lemuriana, haviam aperfeiçoado muitíssimo seus corpos, que também foram utilizados pelo Manu para seus propósitos, de modo que grande número de entidades desenvolvidas se colocou à frente das demais e então impulsionou as coisas para a frente. Finalmente, o Manu tomou os corpos da sétima sub-raça lemuriana, que tinha a tez branco-azulada, esmerados pelos iniciados que os utilizaram como o núcleo da sua primeira sub-raça, da raça Atlante, a Ramoal. A princípio, só o grupo de iniciados e seus discípulos entrou nesses corpos, não se tomando nenhum dos que tinham evoluído anteriormente na cadeia terrestre. A colônia do povo da sétima sub-raça estabeleceu-se na região, ora representada por Ashanti e pela Nigéria Ocidental, que era então um promontório a noroeste da ilha continente e abrangia o Cabo da Boa Esperança e partes da África Ocidental. Durante gerações, a colônia evitou misturar-se com um tipo inferior, e o seu número aumentou até que ela se aprontou para receber o novo impulso rumo à hereditariedade física que o Manu estava destinado a promover. O Manu eliminara o azul da cor do seu povo, passando através da púrpura para o vermelho, e a seguir misturando com o branco azulado da sétima raça lemuriana. Obteve assim um tipo para os Ramoals que devemos chamar plenamente humanos e que poderíamos imaginar vivendo entre nós. Foi todo um processo que obviamente leva bastante tempo, né? Não é de uma hora para outra que esses aperfeiçoamentos que aconteceram foram sendo providos pela própria encarnação dos mestres da Fraternidade Branca e principalmente pelo Senhor da civilização que é o Manu. E aí, a partir daquele tipo que era o Lemuri, se chegou até o tipo absolutamente parecido com a nossa aparência atual. E cerca de 1 milhão de anos se gastou no estabelecimento desse tipo racial, tomando-se muito cuidado e tendo muito trabalho para chegar a uma mediana semelhança com o tipo que o Manu se incumbira de produzir. Pode dizer-se que ele, o Manu, então, sem dúvida alguma, que ele assim fundou a raça, encarnando nela e chamando seus discípulos para tomar corpos em sua própria família, de modo que sua posteridade formou a raça Atlante. O Manu de uma raça, num sentido quase literal, é o seu progenitor, o seu pai, pois toda a raça tem o Manu como antepassado físico. E nem os descendentes imediatos do Manu, entretanto, tinham uma aparência muito atraente, embora representasse um imenso aprimoramento em relação à população circundante. Eram, de fato, menores do que esta, mas não tinham organização nervosa digna desse nome, e seus corpos astrais careciam de forma. Ele mesmo modelou e aperfeiçoou seu corpo físico e tornou-o semelhante ao seu corpo astral e mental, modificando o pigmento da pele até vê-la assumir uma coloração quase igual à cor designada para a raça. A Atlântida, antigamente a terminologia que se usava é que era a chamada raça amarela. Então, depois disso, muitas gerações se passaram antes que a jovem raça tomasse posse do seu continente, a Atlântida. Mas a partir desse ponto, principiaram a chegar carregamentos de almas vindas do Nirvana intercatenário para habitar os corpos da quarta raça. E temos que considerar que o Manu da quarta raça raiz era um dos mestres vindos de Vênus, juntamente com o Sanat Kumara e os senhores da chama que aportaram no nosso planeta para introduzir aqui a fraternidade branca e dar um impulso muito forte à evolução do nosso planeta. Toda essa história, ouvintes, é realmente uma rememoração da história oculta do nosso planeta, que é muito mais ampla, muito mais extensa do que a nossa ciência sequer sonha, ouvintes, e está registrado nos anais do esoterismo, do ocultismo, inclusive em outro livro que nós já trabalhamos aqui, do senhor Leadbeater, grande escritor teosófico, Os Mestres e a Senda. Ele menciona que os mestres que vivem no Oriente possuem nas suas cavernas ocultas estátuas representando todas as raças e sub-raças, os tipos corporais dessas raças e sub-raças do passado. Verdadeiro museu antropológico da evolução da humanidade, que finalmente, depois de muitos anos de aprimoramento, chegou ao tipo atual, mas esse aprimoramento ainda vai continuar, principalmente no nível abstrato, não tanto no nível físico, mas no nível interno, espiritual. E nós vamos continuar falando disso no segundo bloco do nosso programa Lux Esotérica de hoje. Agradecemos aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, estão também nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês e aqueles que estão nos acompanhando aí nas gravações, no site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, e também nos nossos canais da Ustream e do YouTube. Então, ouvintes, vamos ao intervalo e voltamos já. Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos falando com vocês, continuando os temas do livro O Sistema Solar. Estamos falando da Atlântida, ouvintes, o continente perdido, como ficou assim conhecido, mas que não foi nem o primeiro continente desse planeta e nem será o último, pois as terras da superfície do nosso planeta, elas sobem e descem com o passar dos tempos, e ao contrário do que imaginam os nossos cientistas, que imaginam uma Pangeia com todos os continentes juntos e depois se separando, não é bem assim que nos relata a história oculta. O nosso planeta já passou por uma série de desenvolvimentos e ainda esse desenvolvimento continua, ouvintes. E principalmente é importante nós estarmos ao par desse grande processo da evolução dos mundos, pois além dessa nossa Terra visível que nós temos aqui na terceira dimensão, a nossa cadeia planetária tem outros 6 mundos nos quais nós podemos transitar e evoluir, sendo 2 outros planetas físicos que são parte do sistema solar interior, que são o planeta Marte e o planeta Mercúrio, e mais 4 planetas totalmente invisíveis, imperceptíveis para os nossos sentidos físicos. São 2 planetas, 2 esferas astrais e 2 esferas mentais inferiores. E sempre relembrando, para que não haja confusão, de que essas 4 esferas invisíveis não são a aura astral do nosso planeta. Ao redor do planeta Terra existe um plano astral, existe uma aura astral. Esses planetas que nós estamos mencionando estão em outro local do espaço. Nós podemos visitá-los e com certeza nós os visitaremos, inclusive viveremos nele quando esse nosso planeta não for mais o foco da atenção do Logos planetário. E aquele detalhe, ouvintes, que nós mencionamos das correntes marítimas, nós estamos aqui apresentando para os nossos telespectadores e também ouvintes, aqueles que estão nos vendo aí, estão aproveitando mais, que estão vendo o mapa das Américas à nossa esquerda e da Europa e da África à direita. No centro, o Oceano Atlântico, em azul, nós temos aqui no gráfico a direção das correntes marítimas. E sempre as correntes marítimas do hemisfério norte, do Atlântico Norte, respeitam, fazem uma circulação como se contornassem a grande ilha de Ruta, que desapareceu há cerca de 200 mil anos atrás, ficando apenas a ilha de Poseidones, mais abaixo na região do Equador. É muito interessante nós observarmos que não só o nome, quem batizou realmente o Oceano Atlântico, sabia o que realmente ele representou na história do nosso planeta. E ela está continuando, é uma história viva que não para por aqui, ouvintes. Nós já estamos na quinta raça, mas estamos falando com vocês do processo da formação, né, da quarta raça raiz, da sua primeira sub-raça. E nesse ponto do nosso estudo, segundo aqui o texto do livro Sistema Solar, convém indicar o método pelo qual uma raça raiz se desenvolve a partir de sua predecessora. E isso é uma coisa muito interessante. Segundo o que parece ser o princípio geral, uma raça raiz se desenvolve a partir da sub-raça da raça raiz precedente, cujo número lhe corresponde. Nessas circunstâncias, a quarta raça raiz deve ter se desenvolvido, segundo a regra, da quarta sub-raça da terceira raça raiz. A quinta raça raiz desenvolveu-se da quinta sub-raça da quarta raça raiz, ao passo que a sexta raça raiz, que ainda vai começar o seu desenvolvimento, se desenvolverá a partir da sexta sub-raça da atual quinta raça raiz. É esse o método. Então, quando houve a formação da atual civilização, da atual raça, a quinta raça chamada Ariana, se tomou da quinta sub-raça Atlante, chamada então Semita, e aí está a origem das histórias mitológicas do povo judeu, dos hebreus, pois os semitas originais foram povos da Atlântida que foram reservados, foram conduzidos desde o continente da Atlântida até o Oriente distante, primeiro para escapar das grandes catástrofes que iminentemente ocorreriam. Porque durante mais de 100 mil anos, antes da primeira grande catástrofe há 800 mil anos atrás, ou seja, há 900 mil anos atrás já haviam profecias de que a Atlântida pereceria num grande cataclismo. Então houve muito tempo para que os atlantes se deslocassem tanto na direção das Américas e também na direção do Oriente. A diáspora atlante foi nesses dois sentidos. Então, da quarta sub-raça atlante, da quinta sub-raça atlante, se tomaram as pessoas que vieram formar a quinta raça. E para a formação da sexta raça, que está no nosso futuro, serão tomadas pessoas da sexta sub-raça da atual raça ariana. Então, no caso da quarta raça raiz, no entanto, tudo indica que só depois do advento da sétima sub-raça lemuriana, a humanidade se achou suficientemente desenvolvida do ponto de vista fisiológico para assegurar a escolha final de indivíduos aptos a tornarem-se pais da nova raça raiz. A raça ou sub-raça Ramoal veio a existir entre 4 a 5 milhões de anos atrás, e grande parte da Lemúria ainda existia, e a Atlântida não era tão grande quanto foi mais tarde. A sub-raça Ramoal nasceu mais ou menos a 7 graus de longitude norte e a 5 graus de longitude oeste, num lugar que é agora a Costa Achante, região quente, úmida, onde imensos animais antediluvianos viviam em pântanos, onde medrava o junco e onde se erguiam florestas desagradavelmente úmidas e frias. Os restos fósseis de tais plantas encontram-se agora em nossos veios carboníferos, pois nós estamos falando do começo da Atlântida, cerca de 5 milhões de anos atrás. A raça de início tinha a cor negra do mogno. Seus espécimes mediam aproximadamente 3 metros e meio de altura, havendo a sua estatura diminuído aos poucos no decorrer dos séculos. Migrando para as praias meridionais da Atlântida, ali se puseram a reinir com a sexta e a sétima sub-raças lemurianas. Alguns se estabeleceram no local e acabaram caçando com os negros lemurianos. Outros alcançaram os extremos promontórios norte-orientais contíguos à Islândia, onde aos poucos foram adquirindo uma coloração mais clara, e cerca de 1 milhão de anos atrás apresentavam uma complexão toleravelmente loira. A ocupação dessas terras setentrionais, feita por eles, esses seres que estão aqui sendo descritos, da primeira sub-raça Atlântida, sofreu interrupções, porque nos intervalos eles foram empurrados para o sul pelas épocas glaciais. A cada 30 mil anos, mais ou menos, ocorre uma época glacial de menor importância. Além disso, há épocas maiores, uma das quais se verificou há cerca de 3 milhões de anos atrás. São grandes épocas onde o nosso planeta fica realmente totalmente gelado. Hoje se tem preocupação com as grandes temperaturas do planeta, mas o grande problema mesmo, ouvintes, é quando o nosso planeta fica gelado, como nós vemos nas grandes cordilheiras dos Himalaias. E posto que fossem os filhos da nova raça, os Ramoals eram incapazes de desenvolver um plano de governo fixo e tampouco atingiram um ponto tão elevado de civilização quanto alcançado pela sexta e pela sétima sub-raças lemurianas. Eram governados pelo próprio Manu, por outros mestres ou ainda pelos chamados governantes divinos. E os modernos lapões, com alguma infusão de outra espécie de sangue, descendem dos reinos dispersos e degradados dos Ramoals. Sendo o governo dos Ramoals tal qual o descrevemos, preservou-se a memória do governante divino, que o povo, a seu devido tempo, veio a considerar um deus. Por ser, até certo ponto, psíquico, esse povo, psíquico quer dizer, tinha percepções alteradas da realidade, como clarividência, clareaudiência. Então, por ser, até certo ponto, psíquico, esse povo adotou uma religião que, embora não profundamente filosófica, estava longe de ser mesquinha. Mais tarde, a fase de crença religiosa converteu-se numa espécie de culto dos antepassados. Entre os Ramoals, as artes e as ciências eram grosseiras ao extremo. E só aí é que realmente foi se conformando as primeiras gradações do povo Atlante, e até se chegar, né, àquilo que nós conhecemos, o tipo, digamos assim, moderno dos Atlantes, que ficou conhecido como a raça amarela, realmente demorou muito, ouvintes. Praticamente os amarelos, os orientais, chineses, japoneses, coreanos, hoje só tem alguns traços do que foram os Atlantes. Pois naquelas épocas, primeiro nós vemos aqui que o começo da raça Atlante tinha uma estatura muito elevada, cerca de 3,5 metros de altura. Até que se chegasse no homem moderno, demorou bastante tempo. E o livro Sistema Solar, no seu 36º capítulo, também fala da segunda sub-raça Atlante, a Tlavatli, que é um verdadeiro trava-língua esse aqui, porque é Tlavatli, surgida numa ilha situada ao largo da costa ocidental da Atlântida, esta sub-raça estendeu-se ao continente, rumando aos poucos para o norte, para a costa que se estende com a Groenlândia. Então aí começa o desenvolvimento de um outro nível da civilização Atlante, os chamados Tlavatlis. Dotados de uma cor vermelho acastanhada, os Tlavatlis eram robustos e rijos, porém menos altos que os Ramoals, que eles então empurraram mais para o norte. Instalaram-se principalmente em distritos montanhosos, mais ou menos numa área que, mais tarde, se converteu na ilha de Poseidones. Suas tribos ou nações eram governadas por chefes ou reis aclamados pelo povo, por serem os indivíduos mais robustos ou os guerreiros mais destemidos. Surgiu finalmente entre eles um império considerável. O rei era o chefe nominal, embora se tratasse mais de um título honorário do que de autoridade real. Seus colonos espalharam-se por todas as direções. Uma mistura dessa e da terceira sub-raça, os toltecas, habitou as ilhas ocidentais que mais tarde fizeram parte do continente americano. Chegaram também às costas do extremo sul, no sítio em que agora se ergue o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está bem citado aqui nesse livro. Outros ocuparam as costas orientais da ilha escandinava, e uma grande quantidade deles chegou à Índia, onde se mesclaram com os lemurianos indígenas e formaram a raça dravídica. Num período subsequente, ocuparam o sul da América do Sul, de modo que os patagões têm, com toda a probabilidade, uma remota ascendência Tlavatli. Remanescentes dessa sub-raça, como, por exemplo, os Ramoaus, têm sido encontrados nos estratos quaternários da Europa Central. E o homem dolicocéfalo Cro-Magnon pode ser tomado como um espécime médio da raça já em sua decadência, ao passo que os, entre aspas, habitantes dos lagos da Suíça constituíam uma prole ainda mais primitiva e não cabalmente pura. Os únicos espécimes de sangue razoavelmente puro dessa raça que agora existem são alguns índios pardos da América do Sul. Os birmaneses e siameses constituem uma mistura dos Tlavatlis com uma das sub-raças da quinta raça raiz, a raça ariana. Os Tlavatlis herdaram a reverência e o culto tradicional dispensado ao Manu, mas foram ensinados pelos seus instrutores, mestres, a reconhecer um ser supremo, cujo símbolo era o sol. Nessas condições, criaram uma espécie de adoração, o culto do sol, utilizando para tanto a parte mais alta dos morros e colinas, onde construíam círculos de monolitos eretos. Esses círculos de monólitos, que simbolizavam o curso anual do sol e serviam a propósitos astronômicos, pois estavam colocados de tal modo que, para quem se colocasse em pé diante do altar mor, o sol nasceria por ocasião do solstício de inverno, no hemisfério norte, sempre mencionando, atrás do monólito, por ocasião do equinócio vernal, atrás de outro, e assim por diante no transcorrer do ano inteiro. Utilizavam-se outros sim os círculos de pedra para realizar observações astronômicas mais complicadas das mais distantes constelações. Finalizando aqui esse capítulo, o Manu transportou para a sub-raça Tlavatli algumas entidades que povoaram o globo D, a lua, da cadeia lunar, individualizados na quarta e na quinta rondas lunares. Como se verificou entre os Ramoaus e como já tivemos ocasião de mencionar, as artes e as ciências entre os Tlavatlis eram sumamente grosseiras. Então nós estamos falando de povos que realmente estão muito atrás no tempo e no espaço. Para nós parece realmente um tempo perdido, mas com certeza não era o processo simplesmente dos homens das cavernas, como a ciência nos disse. Porque, como nós estamos estudando, a nossa terra foi auxiliada pelos chamados reis divinos, que na verdade foram os mestres da fraternidade branca venusiana, que aportaram aqui no meio da terceira raça raiz da Lemúria há mais de 6 milhões de anos atrás, aliás 16 milhões de anos atrás, um tempo muito grande. Desde aquela época, ouvintes, eles estão aqui no planeta acelerando a evolução da humanidade. Se não houvesse acontecido esse aceleramento, nós com certeza não teríamos a civilização que nós temos hoje. E sempre também indicando para aqueles que estão procurando compreender esse assunto, que os primeiros seres que se encarnam nas primeiras raças, sub-raças, são sempre os mais atrasados. Isso é uma oportunidade para que eles tenham as melhores condições para evoluir e alcançar aqueles que estão mais avançados. E aí, ouvintes, nós podemos acrescentar uma informação muito interessante que está nos escritos do senhor Charles Webster Leadbeater, o grande teósofo ocultista, que disse que por volta do ano 2000 da nossa era, ou cerca de 11 anos atrás, começariam a chegar os seres mais avançados da nossa humanidade, provindos da cadeia lunar. E nós estamos apreciando, ouvintes, desde o último século, realmente uma grande aceleração da evolução da Terra. Aceleração que traz seus problemas, que traz uma superpopulação para o planeta, que também acaba influenciando no acontecimento de conflitos, de guerras entre os grupos que existem, porque lamentavelmente a humanidade não evolui toda junta. Nós ainda temos seres muito atrasados, temos também seres muito avançados, mas há uma grande distância entre eles. Vão se formando grupos, há os seres que se individualizaram, ou seja, que saíram do reino animal por métodos não convenientes, animais que se tornaram humanos pelo medo, pelo ódio, pelo egoísmo, pela aversão que tinham pela humanidade lunar. E isso traz, infelizmente, para nossa humanidade, condições adversas. Tudo isso, ouvintes, vai melhorar consideravelmente quando a nossa humanidade, quando a nossa espécie passar a se enxergar como nós realmente somos. Uma única espécie, uma única humanidade sobre esse planeta. Não que necessariamente vai ser preciso um governo mundial, não é isso, ouvintes. O que realmente importa é que nós passemos a nos considerar uma única espécie, não como países separados, etnias separadas, com línguas diferentes, culturas diferentes. Tudo isso realmente existe, mas enquanto espécie nós todos somos unos. É o que a teosofia, o que o ocultismo nos ensina. A humanidade é una, é uma espécie consolidada há muitos milhões de anos. E o decorrer dessas raças e sub-raças vem demonstrando isso, ouvintes, e cada vez mais. E nessa era de aquário que nós estamos começando a viver plenamente, com todos esses recursos tecnológicos que nos permite, ouvintes, nos contactar diariamente, como nós fazemos aqui, sem intermediários, de computador a computador, e muitas novidades tecnológicas trarão à consciência, à mente humana, a condição de se enxergar como uma única humanidade. Aí, ouvintes, mais e mais seres da nossa própria humanidade, que tem uma alta espiritualidade, virão para fazer parte aqui do nosso mundo físico. E nós estamos realmente preparando o terreno para a chegada deles. Nós temos que construir um mundo mais justo, um mundo mais equilibrado, mais harmonizado, para que eles, ouvintes, e nós mesmos tenhamos melhores condições para evoluir. Mas, devido aí ao adiantado da hora, o nosso programa de hoje, que falou das primeiras duas sub-raças Atlantes, está terminando aqui. E agradecemos sempre o prestígio de vocês, mas convidamos a todos para fazermos a nossa última e espiritual vibração, ouvintes. Vamos meditar no nosso ser interno, sempre, ouvintes, invocando a nossa natureza interna. É isso que faz com que o ser humano se erga além daquilo que nós vemos no mundo atual. Seres apenas egoístas, nós que somos espiritualistas devemos vibrar uma luz interna. Então, convido a você, ouvinte, vamos nos internalizar. Uma vez mais, nos volvendo para o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco e com o poder da nossa mente, visualizando dentro dos nossos corações a chispa divina, a joia inefável que repousa sobre o lótus dos nossos corações. Que essa luz brilhe intensamente. Ilumine todo o nosso corpo, se irradie pela nossa aura, iluminando, pacificando todo o nosso ser e ao nosso redor. Vamos procurar nesse instante compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém? Que assim seja, que a chispa divina brilhe sempre que nós a invocarmos. Ouvintes, muito obrigado pela audiência. A mais esse programa Lux Esotérica, que termina nesse instante. E vamos deixá-los aqui com a nossa programação musical interativa, desejando a todos vocês, ouvintes, um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês para continuarmos e finalizarmos aqui os estudos do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell. Vamos continuar estudando aí as sub-raças da Atlântida e também da nossa raça ariana, que está em pleno curso. Fique então aqui, ouvintes, o virtual, mas sempre forte, fraternal, caloroso abraço para todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.